escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia, ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu, ou escolho eu. Caros ouvintes, boa tarde, conforme a hora e o local onde estejam a assistir a este programa. Começamos desta forma muito, vamos dizer, ternurenta. Esta 26ª emissão dos Escolhes Tu, ou Escolho Eu, precisamente no dia 26. Emissão número 26, no dia 26, em que iniciamos com a música do Vitinho. Precisamente porque decidi abrir, já que a variedade já é minha, decidi abrir o programa com esta melodia bonita, suave, de um grande sucesso, um desenho animado de grande sucesso em Portugal, que começou a ser transmitido para RTP, Rádio Televisão de Portugal, em 1986 e terminou em 1997. 11 anos de transmissões de Vitinho que dava o sinal, marcava a hora para as crianças e quem sabe não só. E exatamente dormir, como aqui o meu amigo David Fernandes está a fazer. Ir dormir. Neste caso, e porque comemoramos há pouco tempo 25 anos da primeira emissão do Vitinho, decidi abrir com esta música porque uma pessoa que me é muito chegada, há poucas horas, de referir que estamos a gravar esta emissão sexta-feira, 25 de março, a 25 de março de 2011, uma amiga chegada foi mãe. Deve ter sido mais ou menos isto que se ouviu há poucas horas, ao final desta tarde, 25 de março. Portanto, já que hoje, como os ouvintes vão se aperceber, vamos ter uma emissão muito infantil, em termos musicais, porque em termos de locutores é todas as semanas, não é preciso ser só hoje, decidi então uma pequena homenagem, já que ia começar com uma música de desenhos animados e ia, porque não um Vitinho dedicado às criancinhas, e um bem-aja e boa sorte para a vida daquele ser que nasceu há poucas horas. E esperamos que muitos anos tenha. Portanto, efetivamente, vou passar efetivamente aqui ao meu amigo David Antunes, que vai agora tomar a palavra e dirigir-se aos ouvintes desta emissora Rádio Antena. Portuguesas e portugueses, caros concidadãos, atravessamos... Ai, não é isto. Então, Rui... Então, Valdemar, como é que estás? Ainda não tinhas chamado Valdemar? Então. Valdemar é bom. Está tudo fixe, Alberto. O que é que me contas? Não sei, Anastácio, diz lá um. Epá, olha. Epá, Ernesto, você não conta nada, não conta assim nada especial. Tivemos uma semana muito calma, foi? Foi, Gabriel. Assim. só para os ouvintes não pensarem que nós pirámos de vez. Isto surgiu porque foi meio da semana, foi na semana passada. Exatamente. Não, foi no dia em que, portanto, poucas horas depois da última emissão que eu ia para o ar, no passado sábado, dia 19, uma senhora da minha família chamou ao Carlos Bonaparte, chamou Mário e depois Paulo, que são exatamente os nomes dele, ele chama-se Carlos Mário Paulo Bonaparte. Exatamente. Pronto, e a partir daí nós tivemos a inventar nomes, cheguei a chamar Dinis e sei lá o que é que chamei mais. Mas fala lá o teu resumo da semana, como eu vi. Olha, o meu resumo da semana, a caros ouvintes, boa noite. Boa noite. Este é o resumo da semana. Ai, boa noite, não, peço desculpa, boa tarde. Este é o resumo da semana. Boa noite. Estás a gravar na noite. Exatamente. O céu está escuro hoje. Já ouvi dizer que sim, isto é mau tempo. Isto é mau tempo. É? Só se vocês vissem, o céu está escuro, não se vê nada lá para cima. Aqui está. Vê-se nuvens. Por acaso sim, vê-se nuvens. Exatamente, vê-se nuvens neste momento. Precisamente, uma nuvem neste momento sobrevoa, portanto, a zona onde nos encontramos e é uma situação de perigo, a qualquer momento pode chover. Por acaso, não, estava a chover, mas a gente é maluco e vem cá para fora da mesma. Exatamente. Eu ouvi dizer que tens preparado nesta altura, ainda não gravaste, porque é sexta-feira, mas amanhã, quando isto for para o ar, o Alma Luta vai ser diferente, não é? Ou não queres dizer? Very diferente. Será uma surprise para todos os portugueses que gostam de theater. Vai ser altamente bué da nice, super, hiper, mega, refixe. E vocês vão adorar. Vai ser uma missão como nunca se fez na Rádio Antena Web, mais concretamente, especificamente e precisamente, e já compactamente, no Almoço. Será a edição número 61. E vai ser uma coisa muito especial. Mas olha, o meu resumo da semana, como eu ia dizer-te, o meu resumo da semana foi... Epá, é muito simples. Não se passou nada. Pronto, e é este o meu resumo. O governo caiu. Mas não se passou nada. Era bom. Depois temos ouvido. Olha o senhor autocarro. Boa viagem, seus condutores. Senhor condutor, senhor condutor e seus passageiros. Depois do Vitinho, sabias que a transmissão diária deste pedacito de 1-2 minutos teve picos de audiência? Então, e toda a gente que achava, não só as crianças, mas também outras idades. Eu ainda agora, se porventura desse, isso não fosse uma versão remix, mas a por exemplo, eu ainda era capaz de ouvir o Vitinho. Atenção, que a versão original não era como eu estava a cantar. Não sei se tu lembras que era... Está na hora da caminha, vamos lá dormir. Lembras? Eu lembro como é que era. Tá, eu ouvi a Vitinha. Pronto. E, ainda vais dizer alguma coisa? Ia dizer que ainda hoje era capaz de ouvir a Vitinha mais. De ir para a cama depois de ouvir a Vitinha. Ias para a cama, às 9 horas? Sim, depois. E houvesse a emissão. Pois, ias para a cama e voltavas outra vez. Bom, depois deste Vitinho, recordação para muitos, com certeza. Vamos começar a nossa série de desenhos animados. Pelo menos as três da minha parte. Eu gostava de saber o que é que tu hoje tens preparado para resposta. Mas vamos, se calhar nem ele sabe. está bem, David. Resumidamente. David, já te chamei. João Simão. Mas vamos agora a uma série que pela primeira vez foi emitida no Japão, na Fuji TV, a 2 de Fevereiro de 1996. Fuji TV... Fez agora 15 anos, no dia 2 de Fevereiro. Sim. A Fuji TV, tipo, eles viam aquilo e fugiam, não é? Pois, isso é sério. Voltas a dizer coisas dessas, não sei o que te passas, estás a perceber? Sabes que série que eu estou a falar? Não faço mais pequena ideia, nem sei que eu quero fazer mais que ideia. Portagem e arreia. É que... qual era a tua personagem preferida de Dragon Ball? Minha personagem favorita era o Son Goku e a Rita, que não existe, mas era só para rimar não ficar triste. Sabes quando é que... o Dragon Ball começou? 1993? Não, o Dragon Ball, quando é que na sua origem no Japão? Começou em 84. É, só apareceu em 84 até 95. Exatamente. Ah, bons tempos. E então, a música que vamos ouvir é a seguinte: GT Dragon Ball GT. Dragon Ball, a série que definitivamente mais marcou a minha infância. A série que definitivamente mais marcou a minha infância. Já agora eu vi que a minha personagem preferida era o Vegeta. Durante muito tempo detestava o Freezer. Oh, eu gostava daquela coisa. E eu sou o Goku. Que eu não gostava, mas para fazer assim, para dizer com o homem. Gostava dos cabelos verdes. Tenho uma ideia. Do Freezer? Não, tenho uma ideia. Então vamos falar assim. Nuno, se tu és assim meio coisa, por que não fazemos uma fusão? Mas o que é que tu queres? Estava a tentar imitar o Seca. Só que ele teve duas vozes, cara. Já teve três. Só me lembro duas. Mas eu gostava de ver. Eu que era assim muito coisa parecida com aquela mulher. Mas tinha aquela assim muito forte. Mas tinha aquela. Aquela era essa. Tanjinan. Era. E o Charles. Lembra-se. E assim o senhor. Vira para cá o rabinho. Vira para cá o rabinho. Esse é o Tataruca genial. Esse programa vai nos fazer chorar. Tanta nostalgia, não é verdade? É verdade, sim senhora! Pronto, a primeira delas... Eu sou o Krillin! Não sou nada, me faz de conta! Aqui em Portugal passaram três séries do Dragon Ball. O Dragon Ball original, o Z e o GT. Exatamente. Não te lembras mais nenhuma. Eu cheguei a ver o Dragon Ball ao cinema. Também eu. O filme do Dragon Ball Z, que era no planeta não sei qual. Eu cheguei a comprar... assim, primeiro chegaram a emprestar várias cassetes, que eu não sabia como é que comprava. Até o Dragon Ball Z 11. Ai, sabes uma que também passou? Sabes uma que também passou? Que eu também vi depois. Eu posso dizer o canal porque toda a gente sabe, também só passou aí. Na SIC, mas nesse caso era na Radical. É quando o Goku voltou a ser pequenino. Isso foi no Dragon Ball GT. Pois foi. Ora, teve mais audiências aí do que da primeira vez. Também acho que sim. Olha, o Dragon Ball GT eu vi foi na SIC Radical. Mas é assim, eu lembro-me de ter visto na SIC. Não. Mas. Estou aqui a ler, sim. Só está a dizer uma coisa, como é que acabou o Son Goku, realmente? O Son Goku foi transformou-se... Ai, nunca viste o último episódio do GD. Não. Então vou-te revelar. Faz aí música. No último episódio do Dragon Ball GT, o Son Goku passou a ser o dragão sagrado. Ah, que bonito. Foi-se com o dragão e ele ficou com até com uma bola de cristal na testa que era de 4 estrelas, que o avô lhe tinha dado. O avô, adotivo. E ele é que se tornou o dragão. Foi-se embora. Mas estás a ver, há pouco tempo é que vi o último episódio do GT, porque eu nunca tinha visto. Foi recentemente. Então quer dizer, já não há mais mauzões agora. Não pode ser. Não há mais mauzões. Então se a série já acabou, não há mais mauzões nem bonzões. Pois, mas tinha de haver mais mauzões, que era tipo. Um era o último era o Baby, aquele que se até. Lembra-se? O não. Baby. Ah, tu nunca viste o GT então. Vi aquela coisa que eles lutavam contra um monstro qualquer, mas até se tornava amigo deles. Mas eu não sei qual é que era. Não sei, sei que o Baby infiltrava-se e transformou quase toda a gente como se o aliado, como se o servidor. Dava-lhe a volta ao cérebro. Até o Son Gohan e o Trunks, o Son Goten e a Kika ficaram todos. Que bonito! Ficaram todos ao serviço dele. Mas eram bons tempos. Estava aqui a ler o Dragon Ball. Tornou-se uma das séries populares manga. Manga, os dois animados. De... Sim, não é fruto. No Japão e na América do Norte. Os 42 volumes do... Diz aqui manga, deve ser dos dois animados. Os livros. Venderam mais de 152 milhões de cópias no Japão. E mais de 300 milhões em todo o mundo. Nem a Lady Gaga consegue estas cópias todas. Se calhar se ela gritar Kamehameha até consegue. Se a Lady Gaga fizer uma música com Goku vai ser o maior. Kamehameha. Ou outra, como é que era? Tu lembras-te do jogo do. Para o computador, para a Sega Saturn, o que era? Para a Sega Saturn? Olha, sabes uma coisa. Macacunda, foda! Será o Satan que dizia? Sabes que também havia o Dragon Ball para Mega Drive? Sim, consegui jogar. E eu tenho essa preciosidade comigo. Ah, é? Eu tenho o Dragon Ball Z. Sabes que eu acho que há uma coisa fantástica que se fez. Epá, a internet. Ah, peraí! Uma coisa que já me esqueci de contar. É tudo isso! Ouviste o Antena News desta sexta-feira? Não ouvi nada. Perdeste. Precisamente. Perdeste o melhor. O que é que falaste? Então há um site que é... Ora vê lá se consegues perceber o que é que isto é. www.everyoneweb.com/world-penis-size. Não. Isso é o quê? É um site... onde tem a média do tamanho do pênis do país. Ah, ficamos a. Eu acho que quem ouviu o Antena News ficou a saber que os congoleses são que eu tenho a maior, com 18 cm. Mas que raio de conversa é essa? Vamos falar agora do tamanho. Depois eu vejo o tamanho. Então, olha, foi a notícia das. Olha, vamos falar em pênis. Havia na altura versões dos desenhos animais do Dragon Ball que mostravam cenas que nunca passaram na realidade. Mostravam a Bulma. Lembras-te a Bulma? Então não lembro. Toda nua. E aqui cá com o Son Goku na cama. Mas isso era um imenso animal. Tá, eu cheguei a ir até para finalizar antes da explicação final. Eu cheguei a ir a Lisboa uns dias de quinta a domingo, quando andava na primária. Isso foi em 97. Já dava ozeia na altura. Era, por exemplo, dava ozeia na SIC. E deixei a gravar os episódios de quinta e sexta para não perder nada, enquanto estive lá em Lisboa. Eu gosto de ter Dragon Ball ZZ. Eu gosto de ter Dragon Ball ZZ. Podes Lady Gaga a cantar em Dragon Ball. Podes continuar. Dragon Ball ZZ. Dragon Ball ZZ. E então, na segunda-feira. Na segunda-feira. De quinta a domingo. Estivemos lá e eu gravei os episódios de quinta e sexta. E eu vou ser maior porque fui o único que deixei gravar. Na segunda-feira vou contar aos meus amigos todos da turma. Daí, na segunda de manhã, de rapazes, só eu e outro é que fomos às aulas. Estavam a descansar. À tarde já todos sabiam porque tinham ficado a ver o episódio que ia dar um dos anteriores. Pronto. E eu pensava que ia dar uma grande novidade, eles já sabiam todos. Mas isto é só para comprovar. Ah, dizem ali, o primeiro volume foi a 10 de novembro de 85. Como é que pode ser isso agora de 1984? Ah, deve ser outra coisa qualquer. Não, é isso, deve ser tipo o primeiro volume, livro. Não é capaz. E então, Akira Toriyama, o criador do Dragon Ball. Será que este homem já morreu? E então eu... Era os meus enzimados perdendo aí, sem dúvida. Até ao começo do GT, depois GT só mais tarde, já quase adulto. Acompanhei na Nissan Radical. O Toriyama ainda é vivo. Nasceu em Kyoto, Aichi, no Japão. Isto também é de uma maneira um bocado indireta de fazer mais uma homenagem às vítimas do sismo. Vamos até ao Japão, uma série criada no Japão. Muitas delas são criadas no Japão, né? Passam cá, não dizer mais. É. Porquê é que eu escolhi Dragon Ball GT? Não é por ser, para mim, a melhor série até. Foi a do meio, o Z, sobretudo o Planeta Namek. Aquela fase, fase do Planeta Namek. Parecia que acontecia tudo em todos os episódios, não era? Havia coisas ali, era o objeto a encontrar o Krillin a fugir do objeto e o Son Gohan com a bomba e depois os guerreiros do Freezer, as forças especiais e o Son Goku que nunca mais chegava, vindo lá na nave espacial. Depois começámos a conhecer os Namek. Eu digo uma coisa, para mim o auge foi contra o Cell. Ah, eu fui o planeta Namek, quando o Son Gohan apareceu. Sim, exato, mas para mim o auge, quanto muito, foi até ao Bubu. Até à morte do Bubu. Depois não houve Z, passou para o GT, passou de meio dos episódios. Tá, mas depois houve aquele torneio, não sei o quê. Ah, o torneio, sim. Que ele conheceu o rapaz que nunca se viu. Como é que chama o coisa. Não me lembro. Sim. É o tipo piado, é esse todo. Era aquele gordo meio magro, não era? É verdade, espera aí, só mais uma coisa. Nós não dissemos aos nossos ouvintes uma coisa que eles já sabem, mas ainda não dissemos. O quê? A partir de hoje, oficialmente... Eu só ia dizer isso no fim. Quero para ver se não chegavam de lá ou não. Tá bem. O Carlos não disse nada. O David. Como é que é? Dragon Ball, de tudo no chão, feito no céu, seu nome e Dragon Ball. Não, eu assim não sei a música toda. Canta no fim. Pronto, não é por ser a minha preferida Dragon Ball Z, e porque isto já está em quase 20 minutos, vamos das três, a minha música preferida, e acho que é uma música bela, por acaso. A música de abertura, em versão portuguesa, claro, dos desenhos animados, Dragon Ball GT. Até o medo, saber enfrentar sem qualquer segredo, para poder voar, ir muito mais além. Como tu, quebrar barreiras sempre com a alma e coragem do dragão, para poder a galáxia defender. Sempre assim, fiel a mim, a lutar pelo bem. De quem sabe o perigo enfrentar, com o coração gritar Kamehameha. GT Dragon Ball. vamos lá ver se eu sei tocar o... Tocar e cantar todo o Dragon Ball, o original. Dragon Ball, onde tudo está, refletem no céu, se não ouviriam. Dragon Ball, onde... Não, pronto, já me estás a enganar. Pronto, está bem. Dragon Ball, onde tudo está, refletem no céu, se não ouviriam. Dragon Ball é bem radical, com seus heróis, o ser é o mal. Já, anda a ficar velhote. É. Fala lá, tu. Sabes que eu não sei que eu mais gostava de ver? Eram os navegantes na lua. Exatamente. É, ora, mas... Como sabes? Isso é que era uma grande música. Vamos lá. Fala lá. Pronto. Ora bem. É a minha música, bom, vou-te ser sincero, foi difícil da escolha. Foi difícil porque a gente já sabe que é uma música de desenhos animados, é muito complicado depois escolher outra, não é? E depois limitado porque tu escolheste mais duas, portanto eu também não podia escolher uma das tuas. Pô, então... havia tantos desenhos animados. Tá bem, mas... Cada um tem os seus. Pois, mas assim que eu tenho assim, músicas também, é coisa, não é? É tal complicado e tal, estás a ver, não é? Então é assim, eu decidi escolher uma música, e para não escolher a Dragon Ball Z, para que eu sempre tenha que tomar. Eu te disse que uma música que, apesar de não ser de desenhos animados, nos reporta. Põe uma música muito suave. E depois também me reporta muito à minha infância. Em 1992, ou 1991, como preferia, Anid Odina, para os amigos, venceu o Festival da Canção RTP. O TPR, como quer. Foi à Eurovisão. Onde é que foi? A Eurovisão de 92, não sabes? Acho que foi na Grécia. Pronto. Ou à Iserg, se quiser. Pronto. E então a Dina representou Portugal na Eurovisão desse ano. Ora bem, eu decidi escolher este Amor de Água Fresca. Ou a Axefra. Coisa, não sei tocar isto tudo. Pronto. Esta música foi lançada quando era mesmo muito pequenininho. Mas devia ter para uns 6 anos. E assim, até me reporta um bocadinho antes da altura do Dragon Ball, mas sabes que mesmo assim leva-me muito, portanto, àquilo que era efetivamente a minha infância. Era o Dragon Ball, era o Vitinho, era o Amor da Água Fresca que chegou, e eu tenho esta sensação que esta música dava depois do telejornal, que chegou a dar depois do telejornal, às vezes. Não me recordo. Durante um certo tempo. Ou o Opmet, se quiser. E pronto, olha, só sabes o que quer dizer tempo? O que é que quer dizer tempo? Sim. Não. Teatro Municipal de Portimão. Oh. É. Mas é verdade, existe mesmo. Pronto, e então, dizia eu que... Assim, toda esta música reporta-me a essa altura. E é assim, só mesmo para não estar a escolher o Dragon Ball Z, porque senão era muito, muito repetitivo, mas a verdade também foi aquilo que me ocorreu, porque, e sabes que mais tarde, quando o Dragon Ball Z deu na SIC Radical, sabes que eu vou-te confessar uma coisa, bom, já não falo no facto de namorada de mim, eu falo na altura de chegar ao ponto de preferir o Dragon Ball do que estar com a minha namorada. A sério, eu nunca desmarquei nenhum encontro, mas... Sim, fala. É que está aí a cantar. Isso é o quê? É um brasileiro, é o último episódio do GT. Mas não era isso que eu queria. Ah, sim. Pronto. Mas dizia eu então que... mesmo na altura em que estava o Dragon Ball, eu lembrava-me muito desta música e de outras tantas. Que na altura, sei lá... Quando era mesmo pequenino. Então decidi trazer esta música porque... Primeiro para me passar um bocadinho diferente. Embora não fugindo assim tanto do ritmo, mas também um bocadinho difícil. Porque está, são músicas de desenhos animados para músicas do Festival da Canção. Mas dizia eu então que transporta-me à minha infância, e foi por isso que escolhi esta música. A Dina, o Amor da Água Fresca. E agora tu vês, diz lá alguma coisa, não vais dizer nada. O Amor da Água Fresca, estava a ver o Son Goku agarrado ao dragão, estava a dar o último episódio do Dragon Ball Z. Então eu tenho uma coisa para nós. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Se espera. Já tinha solzão. Vocês dois irão, você é o é verdade. Nas asas do vento. Então vamos lá, água fresca. Peguei ninguém e medito na vista. Vamos ouvir, hein? Olha só, espero que não haja água espera, fresca. Por que tu falaste de um... Esquecemos, também estava ali à procura do... Houve outros Dragon Boys. Dragon Ball AF, Dragon Ball V, Dragon Ball... Estava ali, eu vou chorar. Por que é que tu falaste do Eurovisão? 92? Exatamente. Mas tu então, que foi quando ela representou? Ah, filho, vamos ver onde é que foi. Não, é só porque eu já disse Dina ou Anid. É só para ver se consigo trocar mais uma palavrinha. Sei lá, se for Dublin, pode ser. Neil Bud. Agora ficou aqui um bocado de barulho na emissão, porque eu fiz o favor de ir contra o microfone. Estou a substituir. Foi em Malmö, na Suécia. Foi em Malmö, então é. Omlam, lama que outro olhar. Omlam. Vamos ouvir. Então, Anid com o tema. A cantar em Omlam. Agsherf é de Romar. Roma. Roma? Não inventes, Miguel. Então não é? Amor. Ai não, falta água. Dina, amor de água fresca. Gira, sabes como é que fica água ao contrário? Auga! Não, auga. Auga! Auga! Isso era do Street Fighter? Olha, Street Fighter Alpha. Do Dalshin. Auga, fire! Auga, flame! Fogo vão nos pegar se nós continuarmos aqui na branda a fazer barulho e sem ouvirmos a música. Pode ser! Vamos ouvir pegar e trincar. Quem é medida na siesta? Mina e amor na água fresca. Quando eu vi olhos de ameixa e a boca de amora silvestre, tanto mel, tanto sol nessa tua madeixa, perfil marento e agreste. Foi a certeza que eras tu, o meu doce viúva, e nós sobre a mesa, o amor de morango e caju. Peguei, brinquei e meti-te na cesta, ris e dás-me a volta à cabeça. Vem cá conhecer, quero o teu amor de água fresca. Provei e perdi o juízo. Foi na manhã acesa em ti, abacate a punho e a pera francesa, ruma, framboesa, kiwi. Cheguei, trinquei e meti-te na cesta, ris e dás-me a volta à cabeça. Vem cá, tenho sede, quero o teu amor de água fresca. Thank you. da emissão, bem, na primeira houve a mesma música, com um acorde a um lado era Mi menor em vez de Dó, mas o resto foi mais ou menos, e não fiz o Ré menor, passagem para Fá. Cada intervenção vou tentar tocar a mesma música. Como é que é o Adina? Peguei, trinquei, meti-te na cesta. Rinti, tanta volta à cabeça, uá. Água fresca. Peguei, trinquei, meti-te na cesta. Quando começa a meter água, mas vão parar. Porque está, amor d'água. Olha, eu vou fazer, ia fazer uma pergunta em cada desenho animado que eu víssemos. Em cada música de desenho animado que eu víssemos. Mas esqueci-me da primeira, mas vou fazer agora. O Dragon Ball estreou-se em 1984. 4. Pergunta para o José Antunes. Em que ano é que estreou em Portugal? Caríssimo, estimadíssimo Álvaro Teixeira. Estreou, se não estou em erro, no ano de 1994. É que eu não sei, estou a perguntar porque não sei. Ah, então estreou em 91. Caso não, 72. Exatamente. Aliás, isso foi a invenção de um japonês residente em Portugal, que inventou em 72, mas depois decorreu também que ela exportou para o Japão. Uhum. Antes do 25 de Abril, e a Zaibi inventaram uma série daquelas. Havia. Acredito que havia. E o lembro-me até que o Marcelo do Martelo Sem Cabo até... Ai não, o Marcelo Caetano até... Na altura ele até estava todo contente, porque achava que aquilo era uma forma de intimidar os potenciais revoltosos. Ora bom, pistas, fossem os ouvintes. Olha, pode-se ali do Estrelo. Anos 80. Polícia. Homem que luta pelo bem. Tem sempre muitas ferramentas no bolso. E não é o MacGyver. Quem será? Tum, tum, tum, tum. Já sei! Era o gel quando era pequenino! A música que segue é o Inspector Gadget. A música que segue é... Estou a falar para o teto, pois está... Para o teto... Para o teto ao ar livre é um bocadinho difícil. Será? Para o céu. Não, também tenho aqui um bocado de teto, deixa eu ver. Estou a vê-lo. Será a música, não sei as outras duas escolhas do João, mas... Nem eu, estou a brincar. Mas... não, por acaso ainda não sei, outra já. Mas será muito provavelmente a música mais pequena de hoje, porque nem um minuto tem. E porquê o Inspector Gadget? Nem foi sério, sabes que eu acompanhei muito, muito. Não acompanhava como acompanhava o Dragon Ball GT, o Dragon Ball Z, os Dragon Boys, e as Navegantes da Lua, e as Gárgulas, lembras-te? Lembra-se das gárgulas? Lembro. Ah, tudo bem. Que até o homenzinho que fazia a introdução das gárgulas também fazia dos arrepios. Os arrepios. Tu lembras-te de uma série que era uma casa de animais no meio da cidade? No meio do rua de prédios havia ali uma casinha pequenina que era de animais. Não lembro o nome disso. Também era assim. Isso por acaso não era aquela da porca da tua tia e a vaca da tua irmã? Não, isso é o Kim Barreiros. Canta estas olha lá, tu hoje meteste uma música. O meu berimbau, ou ontem, o meu berimbau é muito famoso. Não dou a minha ferramenta a ninguém. Metes cada música que eu vou dizer. Então... Foi hoje, não foi? Foi. Bom, olha, sabes uma coisa que eu tenho gostado de, que eu estou achando estranho, mas também estou a gostar imenso. Ok. Eu tenho adormecido e acordado com uma felicidade que não tens ideia. Isso é bom. É muito bom. Eu reparei tu se falaste nisso no programa. Olha, uma curiosidade. Várias. A pessoa está sempre a aprender quando tem nome, na verdade. Sabes que o país de origem do Inspector Gadget não é um, mas quatro? Ah, é? Tenta lá adivinhar os quatro. Dois, já sabes, certeza. Estados Unidos da América. E Japão. Pronto. E não te agarra nenhum dos quatro. Vais para o outro. Oi, Alberto. Estados Unidos, Japão. China. Não é Japão. França e Canadá, já disse. Pois é isso. Canadá, França, Japão. Então eu tinha dito que era Canadá. Pois, não, só disse um bocadinho mais ao lado. A virar da esquina. E Gadget! Enganei-me, disse. Como é que ele dizia em português? Era Go Gadget? Não, era Vai Gadget. Vai, Gadget, vai! Não, durante o. Não estou a falar da música. Sabias que o Inspector Gadget veste-se como um inspetor Clouseau? Não sabia, mas fica com a sensação. Fica-se a saber. O ator que fazia a voz do Gadget era o Don Adams. Falei em morte. Não, por falar em atores, lembro-me de Elizabeth Taylor. Lembras que eu te disse no início do ano que este ano ia ser mais uns anos? Oh, chefe, liga a luz! Os médios! Liga os médios! Ok. Estou aqui com as luzes ligadas. Oh, burra! Oh, surda! Deixa-te tirar um copo de água para o trabalho. Copo de água, a mim não mora ninguém. Não trabalho ninguém aqui em cima. Bom. Ah, não? Ah, pronto, está bem. Então estamos juntos a mandar, não sabia disso. Por acaso não. Que O que é que eu estava a dizer? Ah, dizer que este ano, pela amostra do Carlos Castro e do. Quem é que morreu também naquela semana que foi no início? Já me lembro. Também não sei. Esta semana foi um dia a seguir ao autor do Agostinho. Aliás, para pessoas como nós ligadas ao jornalismo, sobretudo à rádio, obviamente que esta. Marcou-te, não foi? O Arturo Agostinho. Não, está bem. Aliás, o Arturo. Não é isso. O Arturo Agostinho marcou. A morte dele, não. Está bem, marcou em maneira de dizer, é importante, o homem que é importante. Sim, ai, segura-se. E ele na terça e logo no dia a seguir... Golo de Portugal! Golo de Eusébio! E ele na terça e logo no dia a seguir, Elizabeth Taylor. Hoje morreu alguém? Sei. Não. Certamente morreu alguém, mas todos morrem pessoas. Mas... Além destas coisas do Inspector Gadget, hoje fiquei a saber que o primeiro episódio do Inspector Gadget foi para o ar a 12 de setembro de 1983. Há de constar que, ao contrário do Dragon Ball, que deve ter tido para 520 episódios ou mais, esse teve 86, um número bem mais reduzido. Por acaso, não vi quantos episódios teve o Dragon Ball. Também não sei. Não sabes, não sei saber, tu que sabes tudo. Ali diz 64 episódios. Ah, é só do GT. Só o GT tem quase tantos como o Gadget inteiro. O que eu tinha a dizer é que no primeiro episódio do Inspector Gadget, sabes qual foi o tema? Não. Do que é que eu gosto? Desporto. Música. Primeiro episódio primeiro episódio do Inspector Gadget foi sobre os Jogos Olímpicos. Que Dota Claw tentou sabotar os Jogos Olímpicos. You Gadget. Ah, este é o episódio piloto. Tem uma abertura diferente. O Gadget apareceu com um bigode, que nunca mais foi visto na série. Ah, no primeiro episódio o Gadget tinha bigode. Pronto. Depois ficou sem e Penny, a Penny era aquela miúda. A Penny tinha uma voz diferente. 42 volumes do Dragon Ball. Eles têm 153. Ah, pensei que fossem mais. Só mais? Ah, isto é por partes. Dragon Ball, 153. Dragon Ball Z, 291. Dragon Ball GT, 64. Olha, está a ver? Depois o Dragon Ball Z cai. Oh, é recente isto. Ainda vai passar aqui. Ainda está a passar no Japão. Nos Estados Unidos. Só acaba... Olha, acaba... Que gira. É aquela coincidência. Acaba domingo. Acaba, tá? Começou 5 de Abril de 2009. Acaba 27 de Março de 2011. Que para os ouvintes é amanhã. Domingo. Pois. A gente escolhe, foi de propósito isso. No Dia Mundial do Teatro vai terminar. Sabes qual é que... Sabes o que é que vem a seguir ao... Sabes o que é que vem a seguir ao... É esse Dragon Ball Z cai? O Dragon Ball Z levanta-se. Já te conheço, Arthur. Já te conheço muito bem. Pronto, vamos ouvir a música de abertura. Ainda não expliquei a razão. Estás vai a falar, não me deixes de explicar porque é que eu escrevi o Inspector Gadget. É que eu tenho uma colega de trabalho. Já disse que uma amiga minha teve bebê. Já. Mas tem uma colega de trabalho que eu chamo-lhe Fonseca. E então ela um dia virou-se num almoço. Fonseca. E ela era uma mulher e virou-se para mim Fonseca. Sinto-me mesmo um verdadeiro inspector da judiciária. O inspector Fonseca. Eu estou a partir de hoje, vai ser o inspector Fonseca. Hoje, em homenagem a ela, vamos ouvir o inspector, não é o Fonseca, mas o Gadget. Pode ser? Está bem. E também porque eu gosto muito desta música, apesar de ser curto. Pode ser. Está bem. Pode ser. 3, 2, 1, Inspector Gadget já a seguir. We'll be right back. Sábados na Antena Web levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão na Antena Web. Aos domingos na Antena Web, temos algo de genial. Com Antônio Maciel, uma tarde musical. 60 minutos de duração, com muita música ao seu gosto. Aqui na melhor estação, para o deixar bem disposto. Tardes musicais, aos domingos, das 16 às 17 horas, com Antônio Maciel, na Antena Web. Faz a ponte entre o passado e o presente. Não conhece fronteiras, nem temporais e nem espaciais. Chama-se Sonoplastia e vai para o ar às 11 horas, todos os domingos, na Antena Web. Carlos Bonaparte leva-o além fronteiras nos mais diversos temas que o mundo do som engloba. Sonoplastia, aos domingos, às 11 da manhã, aqui na Antena Web. Se gostas da música romântica, ouve Antena Web aos domingos entre as 22h30 e as 0 horas. O programa Amor Sem Limites e Apaixona-te. De volta, estimados ouvintes, bem-vindos à segunda parte do nosso Escolhes Tu, Escolho Eu. Depois de um breve intervalo, estamos de volta para a segunda parte deste espaço radiofónico que vai para o ar todos os sábados, das 18 às... não digo. Pois muito bem. Um breve intervalo que foi devidamente anunciado com os dois locutores aqui presentes. Devidamente anunciado. Falámos fora de falar no intervalo, vocês é que ouviu. Exatamente. Foi durante a música do Gueto. Exatamente. Não é tal intervalo. Deixa eu ver se eu sei tocar o Gueto. Ah, pois, eu disse que ia começar. Não pode ser sempre dó. Vai falar. Fala. Onde está a filar a música? Sabe qual é a música, senhora? Em 1999, algures, havia um canal de estudo. Eu ainda aprendi Em 1999, algures, havia um canal de televisão público em Portugal chamado TV2. Que, ao contrário do atual, não abria, ou melhor, não tinha uma permanência de programação. Abria e fechava. O que até se diga era benéfico. O tema que vamos ouvir não é o hino nacional, que era o tema que fechava, portanto, a RTP2 e RTP1, mas sim a música de abertura. Vamos ouvir a música de abertura. E sabes porquê, amigo Nuno? Quem é o Nuno? O David está aqui. Desculpa lá, Gilberto. Diz lá, Anastácio. Então é assim, pronto, Daniel. Esta música, Marco Horácio, esta música é assim, faz lembrar quando eu... Olha, eu não sei se já uma vez te mostrei um fado cantado aqui pela minha pessoa. Não me lembro, mas já. Intitulado Assim Tão Feliz. E há uma altura em que eu digo: acordar de manhã na pobreza, de um prato frio na mesa, mas mesmo assim sou feliz. Que é a grande final. Não sei se te recordas disto, mas ok, então é assim. Por haver a minha casinha pequenina, aliás, aquilo era um pré-fabricado, onde vivia eu, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a minha irmã e uns 10 ou 15 ratos. É vida, não é? Ah, e dois gajos que andavam pronto. Pronto. Mas dizia eu então. Paraste? Ah, não. Continuo a falar. Estava até a ouvir. Mas dizia eu então que... Estou a falar para a Pinheira Cachal Rodrigo. Ah, vai. Ei, mas estou a ouvir. Fala não. Mas dizia eu então que... Dizia eu então que me perdi. Ah! Estás a ver? Estou em Vila Nova de Gaia, isso é? Não. Pronto, mas que me dizia... ora... Coisa... Estávamos a falar de toda a gente que morava lá, pai, mãe... Ah, exatamente, e mais uns dois aqui nos olhos. É assim. A ver como estou a ouvir? E eu acordava de manhã, e a primeira coisa que eu fazia, depois de brincar um bocadinho com os leigos, quando era fim de semana, era ligar a televisão. E na altura ouviam... Pedindo desculpa pela interrupção, o programa segue dentro do momento. Já parece o reclame dos Costas Sujos quando eu. Sim, eu ouvia. Pronto, eu ouvia. E esta música traz muitas, muitas saudades do tempo em que, quando estava sol, eu tinha RTP1 e RTP2. Quando estava chuva, tinha RTP1 quando tinha, às vezes não tinha televisão. E então, olha. Quando dava um dali, tá, era tão giro. Pronto, olha, então fica esta música de abertura. Esta música de abertura do canal 2. Dura mais ou menos sensivelmente 50 e poucos segundos, 40 e muitos. Tenho. Ah, Pzel. Isto é assim. Então pronto, vamos lá ouvir esta musiquinha. E depois... Deixa-me dizer, para mim, a RTP2 é o melhor canal que existe. Pois, se é a Antena Web, também acho que sim. Ah, não, a Antena Web é rádio. Pois, televisivo Zé, que é isso? Não sei o que é televisivo Zé. Se fosse televisivo. Pois, Telezé. Conhece esta música? Entrava o Tim. Canta! Canta! Opa! Chama! Na vida! Chama-se liberdade, amor. E vamos ganhar liberdade? Já passei uma vez, já de parra em parra. Já, por isso é que eu depois fiz os quadros de música sobre os resistentes. Já me lembro. Que até tinha. Até conheço ou não conheço? Conheço, sim senhora, não me roubou a mulher. O que é que isto tem a ver com os ex-armados e com a RTP2? Tem a ver porque deu o concerto de resistência ao vivo no Armazém 22 na TV2. TV2. Isto hoje está mesmo muito nostálgico, é? Está a ver nostálgico. Hã? Está a ver nostálgico. Olha, sabes o que é que me faz lembrar este cenário? E não sabemos aos ouvintes como é que estamos sentados. Ah, pois não, mas eu digo. Dizemos no fim. Ah, é? Está bem. Não, dizemos agora. Tá, se queres dizer agora, estamos sentados com perninhas à chinesa, pelo menos eu. Estamos no chão, basicamente. Estamos no chão, basicamente. Estamos no chão. Mas no chão ainda não é da rua, está devidamente pavimentado para a gente se poder sentar. Sentar em ser que nós fossemos. Sentar sem essas coisas nos paralelos, não é? Que era uma chatice, não é? Até disseram que nós fossemos os. Luta, camarada, luta. Luta, camarada, luta. Luta, camarada, contra a reação. Segue-se a música de abertura da TV2 em 1990 e qual coisa, não é? Exatamente. Então até já, amigos ouvintes. Até já, até já, até já. Estavas aí, estavas que estavas no corte. Estava quase. Se eu tivesse 4 músicas para escolher, de certeza que incluía Navegantes da Lua. Mas a primeira já expliquei porque era, os meus animais favoritos. A segunda, uma homenagem direta, uma recordação para a minha amiga inspetora. E a terceira, com toda a lógica, será... O que é que estás a chegar para a frente e para trás? Não, enfim. Nada, olha, deixa-me uma coisa. Estava a gostar de tudo. Deixa-me uma coisa. Tu, para mim esta é a melhor... Ah, antes que me esqueça. Para mim, Navegantes da Lua, em termos de música, de abertura, de genérico, era a melhor de todos. Dos animais favoritos. Pois, para mim também. Se calhar não, não sei. Então diz-me lá qual é que foi. Acho que é mesmo essa, acho que sim. Não é? Ah, não, porque... não, por acaso não era. Para mim a melhor de todas. É bem, eu tinha duas. Era aquela. Hey, Vicky. Não, por acaso. Deixa cá ver. Eu deixo. Ah, eu não sei dizer estes acordes. Tananana. Ah, só com isso chegou logo, não é? Olha, vai tocando aí no só numa tecla, por favor. Não, mais abaixo. Pronto. Não sei qual é a música. Como é que posso? Cantas? Não diz lá cantar. Não, não tenho cantar, não tenho voz, não tenho letra. Não, olha se o sapato cai lá embaixo. Não. É isso, tu sem sapato na cabeça de alguém, mas continua. Então é assim, tu és a viola abaixo e eu sou a viola aquela que dás notas, está bem? Está bem. Um, dois. Ah, Cinderela. A Cinderela, eu vi essa série mais 5 vezes porque na TV chegava ao último episódio outra vez. Na TV chegava ao último episódio e voltava ao primeiro, lembras? Eu lembro. Estava ao final da manhã. Era assim a Branca de Neve, também era a mesma história. E aquela? Qual era? Grande música do Zorro. Muito bem. Até para um lado, Cinderela. Bom, para já, a Cinderela é a minha escolha. Pronto. A Cinderela é a minha escolha. Isso já percebeste. Não é por ser a Cinderela. Pronto. Eu tanto gosto das Cinderelas como das Brancas de Neves. Embora eu só não gosto da Branca de Neve por uma coisa. Aliás, por duas. Primeiro, acho que é uma pessoa muito fria. A Branca de Neve é só uma criação de desenhos animados. Pronto. E depois? Há outra situação que imagina que eu vou para... Imagina que eu vou com ela assim por uma praia, dar assim um passeio. É pá, rapariga de reta, uma chatice. Não dá. Assim. Mas a Cinderela vias muito, era? Pá, quanto à Cinderela? E eu gostava dela... Vamos lá, diga-me! Sim. Eu sei que às vezes aqui até é barra a cabana. O que é que eu tinha de dizer? Eu só não gostava muito da Cinderela por uma coisa. Pronto. Era ela, não é? Pá, as irmãs também eram fixe. Acho que as irmãs, pá... Aquilo era tudo mal entendido. Acho que as irmãs eram fixe. Só não gostava nada, era da mãe, a madrasta. Essa que era... Pronto. Eu quando queria dar assim uma viola... Uma viola. Uma volta. Estava a imaginar a tua viola. Quando queria dar assim uma voltita lá com a Cinderela... Ai, não pode, tenho que arrumar a cara. Não, mas já disse, pronto. Mas quando era para assim com as irmãs, já podiam ser. Mas tirando isso, acho que elas eram pessoas fixe. Né? Eu tive a particularidade de conhecer a Cinderela pessoalmente. Foi. Pá, foi ela e a Branca de Neve, por isso é que eu digo que a Branca de Neve é uma pessoa muito fria, sem dúvida. Só quer saber lá dos anões e não sei o quê, e tal, porque tu és só um, eles são sete. Era uma chatice, pronto. A Branca de Neve achava que era uma pessoa. Pronto. Ah pá, a Cinderela era mais humilde, realmente era. Pronto. Aliás, mas depois tu reparaste ela depois casou comigo. Foi. Exatamente. Tu não era o Príncipe Carlos? Não era o Charles? Mas tu não eras David? Era, mas depois, quando fui para a realeza, mudei para Carlos. Pá, mas a gente divorciou-se, pá, porque ela... Pronto. Era, não sei, era coisa tipo cenas, estás a ver? Então, posso voltar à minha escolha? Para mim, a melhor música de todas, até da Navegantes da Lua, mas não é essa que vai fechar as minhas escolhas de hoje, que já estamos bem adiantados no programa. Ah, na última intervenção, podemos ligar para ver. É que a música. Ainda é tua. Pois, pensavas. Ai, tu vais escolher a Cinderela a seguir. não sabemos quem é que vai escolher a seguir. Então já ouvimos a quinta escolha. Então, já de questão. Ai, Josefine. Se não fosse de mim, Sandro. Bom. Lembras do Sandro? Vamos fechar a minha escolha. A minha última escolha é, para mim, ainda hoje, estamos em 2011 e em 94 eu já achava isto. Ah, não me disseste em que ano é que o Inspector Gadget estragou ainda na televisão portuguesa. 87! Foi? Capaz. Agora foi 87. Acho que sim, Cristina. Um filme que, tanto na sua originalidade, na sua versão original nos Estados Unidos, quer em Portugal, foi no mesmo ano, de 1994, chama-se O Rei Leão. Ainda hoje eu considero o melhor filme de sempre da Walt Disney. Sabes que a Walt Disney deixou de produzir filmes... Achas de quê? Estou a pensar no pai, está dentro de colocar a minha escolha. E sabes que a Walt Disney deixou de produzir filmes a partir de contofadas? Ah, é? É, decidiu isso há uns tempos, já foi no ano passado. Mas porquê? Porque decidiram... Porque não rende. Depois o Rei Leão ainda teve duas sequelas. O Rei Leão 2 que ainda tinha aquela grande música. Tristeza. Desgraça. Não pagam um dinheiro. Nada de nada. Tristeza. Desgraça. Passa. Causa problemas e mais confusos. Tristeza. Desgraça. Aça. Ele é maldoso. Gostava desta parte. Ele é maldoso. Tem cara de mau. Se é maldoso, tinha cara pequena. Apaguei. Para mim, o melhor. Portanto, já estou a explicar porquê. Para mim, o melhor filme de sempre da Mas sorri de quê? Já sei, hein? Ainda estou a pensar. Mas pois. Para mim, a melhor. É que tu escolheste a música da Cinderela, porque eu estava a falar da melhor música para mim, que era da Navegantes em Lua. E tu meteste aí no meio da conversa e já tomaste a partir daí como se fosse a tua escolha. Deixa-me reinar, porque eu sou o diretor disto, por isso agora vou já avançar a escolha dela à frente. Em 1994 saiu o Rei Leão, para mim a melhor música dos três. O Rei Leão 3 só vi uma vez ou duas, nossa, fica 10 vezes abaixo do nível em relação aos outros dois, sobretudo ao primeiro. Portanto, 1994, 89 minutos de duração de Rei Leão. Até vamos ouvir a melhor música desse filme, na minha opinião, além daquela "Eu sei que a tua inteligência nunca foi nem será generosa". Sabes o que é que eu falo? A minha personagem preferida é o Scar. E não está a Scar. Scar, não vais fazer Scar sim. Talvez se me dizias isso. Para mim, a melhor música dos três Rei Leões, até do Rei Leão 2 que eu estava a tocar agora, "Tristeza, Desgraça". A melhor deste Rei Leão é logo, para mim, a da abertura. Chama-se O Ciclo Sem Fim. E tu sabes também qual é. E vamos ouvir já de seguida, enquanto o Carlos pensa como é que se há de desenrascar da alhada em que se meteu. Mas espera, aí. Espera, não vamos ouvir. Antes disso, não sei o quê. Na versão que vão a partir, nessa música se chama Apenas um Dia. Ainda não ouvi isso. Para a semana vais trazer, vai ser uma das suas escolhas. Eu já mando em ti. Exatamente. O Rei Leão, filme de, tema de abertura do filme Rei Leão, a música chama-se O Ciclo Sem Fim. Ou só Ciclo Sem Fim. Desde o dia em que ao mundo chegamos e abrimos os olhos ao sol, há mais para ver, mais que imaginar, mais que o tempo pode permitir. Há tantas coisas à espera e locais que queremos desvendar. É o sol a brilhar, é o azul deste céu que mantém este rio a fluir. É o ciclo sem fim que nos guiará e com velho amor te encontrar o nosso caminho neste ciclo sem Ora bem, essa eu devo saber tocar. Hoje é o dia onde chegamos e abrimos os olhos ao sol. Há mais para sol, mais para imaginar, mais que o tempo permitir. Há tanta coisa à espera. Que queremos desvendar. É o sol a brilhar. O Josefino está-se a rir assim. É o sol a brilhar. É o azul deste céu que mantém este rio a fluir. É o ciclo sem fim. Noruega, Noriana. Fala lá, Zé. Fala lá que eu não sei qual é a escolha que vais. Ninguém sabe qual é a tua escolha agora. Não, ninguém sabe. Ninguém faz a mais pequena ideia qual é que é. Então, eu repete o teu percurso para quem só nos ligou a partir deste momento. Quem está a acompanhar a emissão a partir de agora. Ora bem. Agora de que hoje, pela primeira vez, diz lá, faz a audiência oficial. Estimados ouvintes, venho na qualidade de diretor da Rádio Antena Web. Ué? Sim, continua. Pronto. Que a partir deste sábado. Venho como diretor da rádio, que este sábado, não é que já o perco? Venho comunicar. Que a partir deste dia 26 de março de 2011, o programa Escolhes Tu ou Escolho Eu tem oficialmente 90 minutos. Sim, é só oficialmente. Porque vai passar certamente. A partir de hoje vai passar a ter uma média de 2 horas. Eu a julgar pelo programador. Pronto, olha, é isso. Bem, quanto à minha escolha, ninguém sabe. Portanto, também não vou dizer. 18 mais 8, 26. Mais 9, 35. Mais 7, 42. 52 minutos. Pronto. Ah, não, vai ter uma hora e meia, se calhar. Não, vamos ver. Pronto. E a minha música. E pronto. Ninguém sabe qual é. Exatamente. Ah, então, depois é a Cinderela. Eu gostava também, desenhos animados, já que vamos fechar este capítulo. Eu hoje quis dedicar mesmo esta... Olha, sabes, curiosamente... Não. Esta semana... Ana. Descobri... Não, por acaso não foi esta semana, faz uma semana, foi na sexta-feira. Eira. Descobri que há outra colega minha, amiga minha, que gosta muito do... Amen. Lembras-te do Amen e da Shira? Entendeu? Não, sabe nada, não sabe. Então, gostava do Ei, Vicky. Mais. Vamos fechar já com todos os desenhos animados que nos lembramos. O Mundo dos Frutinhos! Esquadrão Águia! Diz-te? Esquadrão Águia, sim, continua. Esquadrão Águia! Gostava da. Teletubbies, Power Rangers! Os Power Rangers? Qual era o teu preferido? Tiranossauro. Já não sei como é que aqui se chama. Tommy. Era o mau, que eu me achava era o mau. Era o que estava cá. Não era o que estava. Não era o que ia para. Não era o que ia para o ataque, era o outro. Não havia uma que era a Isha. Que era a Triceratopa, acho que era. Era uma coisa assim, não é parecido. Havia uns desenhos animados muito bonitos. Eu agora não vou mostrar porque já sabes. Mas havia uns desenhos animados muito bonitos que eram dos dinossauros, chamava-se Happiness, felicidade. Em Happiness! Era parecido. E a música em português era: algo se esconde naquela terra. Algo se esconde nos corações. Se provo. Agora já mando o resto. Estou a ver. Que esteja contigo, tens de gostar de ti próprio para começar. Ai. Felicidade é gostar de quem tu és, e escambar a estrela. Sabes, se tu caíres, alguém te apanhará. Felicidade é gostar de quem tu és. É fácil de encontrar. acreditar, mas os teus sonhos vão se realizar. A felicidade está à tua espera. É assim, no evento, são uma das melhores músicas. É isso, então, também sabes um que eu também gosto muito, que ainda dá. Qual? Eu não sei como é que são os desenhos animados, mas é aqueles da bola F. Não é? Os da bola F. Não sei o que é que falas. Da na TVI. E também gostava muito do Sábado Bado. Não, talvez que era o Sábado Bado. Sábado Bado. E o Timon e Pumba. Pumba? Isso. Bom dia. Power Rangers, lembras-te bem. Go, go, Power Rangers. Gostava do Wishman. Só falas as animadas que eu nunca vi na vida. Gostava do... O Garfield também ia vendo. O Zorro, já falámos. O Sargento Garcia, sempre bêbado. Oh, eu tenho uma coisa, mas está muito longe. Deixa lá. Mais. Pois, e a Cinderela? Já falaste. Ah, já! Falaste a Cinderela? Não, não me lembro. Agora não falo nada. Assim que me esteja a recordar. Eu gostava mesmo de escutar. Pois, uma coisa que não era desenhada era o Esquadrão Classe A. Não te lembras? Spider-Man. Homem-Aranha. Spider-Man. Os Simpsons, não és não? The Simpsons. Já para aí há... Vão na 20ª temporada, ok? Sempre a mesma música. Os Flintstones. Era. Mais. VR Troopers, lembra-se? Go, VR Troopers. Go, 5, 4, 3, 2, 1. Se calhar lembra-se mais por causa do jogo da Mega Drive. VR Troopers. Mais. Tintin. Intimamente. E eu sabia a música disso. Aí havia uma música de um elefante que ele acabava sempre. E esta história acabou. Não há mais nada para contar. Acabava sempre com uma quadra. Ei, sabe na RTP2? Isso não era o Florzinha? Não. Estava na RTP2. Eu gostava que dava no canal Panda. Que era o elefante Florzinha. No canal Panda eu via a febre do Mundial de Futebol. Ah. Foi aí que eu fiquei a saber muito do Mundial de Futebol. Oliver. A febre dele, Mundial de Futebol. E via o Oliver. Vamos, Benji. Passa a bola para o... Passa o balão. Passava um episódio inteiro para passar meio bom. Não é? Era um episódio inteiro. Mas era verdade. Para chegar até o meio campo. E mais. Depois era também... Olha, eu gostava do Blink View. É o que eu digo. Só falando de coisas no quiz. Os Teletubbies. Uhum. Estratégias Ninja? Teenage Mutant Hero Turtles, Teenage Mutant Hero Turtles, Banga Boys, Donatello, Michelangelo, Teenage Mutant Hero Turtles. E gostava daquelas coisas que era de ser vida selvagem. Isso não é nada. Pois não, mas estava sempre para dormir e dava sempre para os desenhos animais assim. Dá para dormir. Quando era pequeno, agora dá mais para aprender, mas na altura. Era ao meio-dia e meia. Era a seguir as Power Rangers. Era. O Leão, não sei o quê. Não sei das quantas. Yeah. E depois o Leão, não sei das quantas. E agora acompanhamos a Valdeira, não sei das quantas. Acompanhamos alguém a tentar assaltar para não vir aqui uma volta. Vamos bater. E pronto, era fixe, estava para adormecer. Enquanto brincava, sabes com o quê? Não me sabes? Com o Tamagotchi! Ah, nunca tive disso. Tamagotchi! Nunca tive. Tamagotchi! Para ver? Tamagotchi! É assim que me lembro dos desenhos animados. Pois quando acabar o programa vou lembrar mais. Tamagotchi Cinderela, Tamagotchi Cinderela, Tamagotchi Cinderela. A mais marcante de todas, até é bom fechar com isso. Não eram desenhos animados, quer dizer, partes eram desenhos animados. Rua César. Vem brincar, car. Traz um amigo teu. E ao chegar, tu vais poder também ensinar como se vai até a Rua Sésamo. Foi com isso que aprendi a ler e escrever. Um bolita! E o jogo do Hugo? O Hugo é mais cedo. O Pompas, lembra-se do Pompas? O No outro dia eu vi como é que era, porque a Rua Sésamo fez 20 anos, há uns tempos. Uhum. Que estreou cá. Mas sabes que a Rua Sésamo já é de 69. O original, nos Estados Unidos. No Sesame Street. No outro dia vi como é que era o Poupas. Como é que o homem se sentia lá dentro do boneco. Aquele devia ser um frio desgraçado. O homem tinha lá no meio daquelas pinas todas. Não, não. Quem falaste a seguir ao Poupas? Ao César? Já não lembro. Quem falaste agora? Fizeste chamar os Poupas e depois fizeste os amigos. Pronto, vamos embora. Já recordámos tudo o que eu vi. E recordar é viver. Só tu e tu. Vamos fechar então com uma música que ainda não percebo qual é, mas parece que rima com donzela, não é, Eduardo? Bom, o Filipe vai encerrar as festividades, aqui o Joaquim despede-se por hoje, até à próxima semana, que a prioridade vai ser aqui do Ernesto. Está bem. A ti, Marcelino, e a todos os nossos ouvintes, muito obrigado. Não, pela companhia, pela presença. Uma emissão bem diferente hoje. Pela paciência. É, muito bonito. Tem que a gente falou mais que coisa. E pronto. É assim. Adeus. Até. Ai não.